Se prepara, mulher. Mozão, primeiramente eu queria te parabenizar. É o seu momento. DJ Marcos, o terror do som automotivo. O terror do som automotivo.